A dor não é um fatalismo. Artigo, Paiva Neto, blog. Fonte, Jornal de Brasília, edição de 24 de fevereiro de 2015, terça-feira, atualizado em setembro de 2016. Infelizmente, até os dias que correm, costumamos, em geral, nos lembrar de Deus quando sérios problemas batem à porta da nossa vida. É o que mais se vê. No entanto, a despeito disso, Ele se manifesta com seu amor a todos os seus filhos, independentemente de crenças ou descrenças, em suas várias graduações. É só observar os modelos notáveis de fé, de superação da dor, por toda a jornada humana. E mais. A promessa dele acerca do fim da dor punitiva, que só existe por consequência das más ações do ser humano, encontramos-la justamente no Apocalipse de Jesus, capítulo 21, versículo 3 a 5, de acordo com a narrativa do profeta de Patmos, João Evangelista. 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, na Nova Jerusalém, dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo, e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. 5. Então, aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Como se vê, o Apocalipse de Jesus é principalmente um anunciador de alegrias. Seres humanos inclinados a só enxergar tristezas são os que o andam, pelos milênios, caluniando. Quanto às notícias referentes a punições e dores, elas foram semeadas por nós. Façamos, pois, a todo momento, as melhores semeaduras. Eis o recado do profeta Jó, desde o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 34, versículo 11. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas próprias obras. E também em Salmos, 37, versículo 4. Regozija-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Não são de hoje, portanto, os alertamentos. E vejam mais o que o Pai Celestial revela, agora por intermédio do profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 65, versículo 17 a 19. 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas nem mais se recordarão. 18. Mas vós festejareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que instituo para Jerusalém uma alegria e, para o seu povo, regozijo. 19. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Quando isso ocorrerá? As profecias se cumprem no tempo de Deus, cuja contagem difere do calendário humano. Mas cada um pode apressar ou não a vivência dessa época bem-aventurada de acordo com seu empenho pessoal em construí-la. O eminente educador, político, jornalista e médium brasileiro Eurípedes Barçanufo, 1880-1918, em mensagem espiritual transmitida pelo sensitivo legionário Chico Perioto, realçou a necessidade de não nos apegarmos ao sofrimento, e sim encararmos os desafios, desvencilhando-nos deles e perseverando na construção de tempos mais auspiciosos. Tropeços e percalços que atravancaram a nossa felicidade, não obstante as chagas que nos impõem na dor, descarreguemo-los como um para-raios no chão que nos abriga, pois surgem novos tempos de amor e alegria. A dor não é um fatalismo na vida humana. Nós é que a criamos. Paremos um pouco para pensar e reconheçamos essa realidade. Se fizermos por merecer, o que nos espera é o melhor possível. José de Paiva Neto, escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, LBV. Fonte do artigo. Acesse www.paivaneto.com.